Hoje a vida lhe sorri com o mais largo dos sorrisos, escancara toda a alegria que o dia promete. A data grifada no livro da vida, com seu nome, marcando o dia do seu aniversário. Nessa página escrita hoje, fique também marcada toda a alegria que te invade a alma, somada a tantas outras que vierem dos amigos e parentes, porque a melodia só agrada aos ouvidos num só coro. Feliz aniversário! Fico feliz em saber que faço parte da sua história, mesmo sendo por um motivo de escolha dos meus pais. Madrinha, desejo a você nesse dia tão especial que Deus possa lhe conceder toda a vitória que o seu coração deseja. Acredite que Ele tudo pode te dar. Que o seu caminho seja sempre perfumado com o mais suave dos aromas, a paz e a felicidade. Feliz aniversário, madrinha. Seu afilhado.